Imortal do Arrocha. Cabaré, que está tudo moderno, as meninas trabalhando no cartão débito e crédito. Lá o sistema tá atualizado, está aceitando Pix pra ninguém deixar piado. Bebei o Zé, um cara muito bombado, espalhava pra geral que na cama fazia estrago. Na hora H o negócio não prestou, o Zé ficou nervoso e o Pix não funcionou. O Pix não funcionou, o Pix não funcionou. Pode tomar zumbinho que o negócio não prestou. O Pix não funcionou, o Pix não funcionou. Vai ter que tomar zumbinho, o negócio não prestou. O Pix não funcionou, o Pix não funcionou. Vai ter que tomar azulzinho, o negócio não prestou. O Pix não funcionou, o Pix não funcionou. Ele com o negócio mole, doido pra fazer amor. Assim não funciona, né, Zé? Molinho? Fui no cabaré, que está tudo moderno, as meninas trabalhando no cartão débito e crédito. Lá o sistema tá atualizado, está aceitando Pix pra ninguém deixar piado. Bebei o Zé, um cara muito bombado, espalhava pra geral que na cama fazia estrago. Na hora H o negócio não prestou, o Zé ficou nervoso e o Pix não funcionou. O Pix não funcionou, o Pix não funcionou. Pode tomar azulzinho que o negócio não prestou. O Pix não funcionou, o Pix não funcionou. Vai ter que tomar azulzinho, o negócio não prestou. O Pix não funcionou, o Pix não funcionou. Vai ter que tomar azulzinho, o negócio não prestou. O Pix não funcionou, o Pix não funcionou. Ele com o negócio mole, doido pra fazer.